Vamos agora mostrar a vocês uma curiosa transformação, uma radical transformação, aliás, que o samba sofreu exatamente na passagem do ano de 1937 para 1938. Até dezembro de 1937, todo o ritmo do samba estava entregue exclusivamente à bateria. A orquestra executava a parte melódica e a batucada marcava o andamento do samba. Eis aqui um samba típico, numa velha orquestração de 1937. Vocês entenderam bem? Neste samba que apresentamos, a orquestra se mostrava dividida em dois naipes. Um deles encarregado da melodia, o outro realizando a parte acessória do arranjo. Se dividíssemos esses dois naipes e retirássemos a bateria, eis o que ouviríamos na voz dos instrumentos acessórios. Onde o ritmo? Onde? Os orquestradores respondiam logo que o ritmo estava a cargo da bateria. Mas Luciano Perrone, em dezembro de 1937, conversando com Radamés Nhatali, o mais famoso e evoluído orquestrador brasileiro, lhe disse o seguinte: por que é que você não coloca, Radamés, um pouco de ritmo na bateria em alguns dos instrumentos da orquestra? E deu logo um exemplo. A batida do tamborim, por exemplo, é mais ou menos esta. Que tal se os saxofones, por exemplo, fizessem na orquestração essas batidas de tamborim? Foi desta conversa entre o Radamés Nhatali, o maior orquestrador brasileiro, e Luciano Perrone, o príncipe da bateria, que nasceu um novo sistema de orquestração para o samba. Um sistema em que os instrumentos cantantes também marcam ritmo, tal como os instrumentos de percussão. E a 4 de janeiro de 1938, precisamente, explodiu no ar um samba revolucionário. Ritmo de Samba na Cidade, de Luciano Perrone, com orquestração de Radamés. Vamos fazer inicialmente, para que os ouvintes compreendam bem, com que toquem exclusivamente nesta instrumentação sensacional os instrumentos acessórios. Vejam que ritmo espetacular e magnífico, mesmo sem bateria, hein? Reparem que a bateria se transportou para a orquestra. Então, ouçam agora a execução integral desta orquestração que marcou uma nova época na história do samba.